Na sua piscina, amor, eu mergulhei. Eu te fiz tremer na cama, eu me orgulhei. Mas só com você funciona bem desse jeito. Você me conhece muito, mas eu mudei. Nativo eu atiro no que se move. Me deixe em paz, mas só não me ignore. Senão vou te fazer virar folclore. Oh yeah. Não me ignore, não me sufoque. Just wanna fuck you all night long. Com a sapa em tu, tipo LeBron. Suja teu edredom de amor. Yeah, what is real? Can me. Can me feel? Can me ver? Fazendo um bebê à noite. Eu lembrei de você. Fazendo um bebê, seu amor. Tá na ponta da língua. Tá na bola do olho. Tá no final da linha. Tamo fazendo fogo. Então vamos. Não quero te ouvir chorar. Nossa, eu amo. Eu quero te fazer jurar. Tudo que é bom é sonho. É estranho na hora de acordar. Dormindo no seu melhor ângulo. Mulher, eu vou te levantar. Puxa minha ficha aí. Pergunta pro faixa. O inverno é frio, mas tamo no Rio. A polícia é estranha, disfarça. Puxa a camisa e me marca. Cara de pau, feita a madeira do AK. Olha no olho enquanto esse quarto girava. A sua parede falasse, eu vim de um barraco, eu fui pra um palácio. Eu me estabeleci, não desci, mas nem se eu cavasse. Mas esquece, você de calcinha covarde. Senta que é semi-automática, esse é meu truque de média. Na sua piscina, amor, eu mergulhei. Eu te fiz tremer na cama, eu me orgulhei. Só com você funciona assim, desse jeito. Você me conhece muito, mas eu mudei. Na sua piscina, amor, eu mergulhei. Te fiz tremer na cama, eu me orgulhei. Só com você funciona assim, desse jeito. Você me conhece muito, mas eu mudei.